1963, decolado Alfa 36, controle 120, decima 8, bom gol. 208, obrigado. Salvador, Golo 963, passa mil pés, da Elvida. Golo 963, contra cadastro para o 360, chega da Elvida. 36 da Elvida, Golo 963. Azul 4201, voa direto, Lida. Direto, Lida, 4201. Pronto. Fica 211 ali, mantenha no zero. Mantenha no zero. Doce, estrada terminado. Chama Aracaju no 203. Chame controle 208. Posição alinhada, estimado 1 minuto. O Kilo Alfa, acionando o código 5171. Estamos pronto para ter mais separação, entendeu? Ciente. Pode trabalhar aí, não foi? Ciente. 2229. Ciente, desce para o 060. 060. Tática até o ponto de espera via parte principal, 15. Enquanto espera a torre, 118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. É 21, livre da colarda 10, vem calmo. Mete livre da colarda 10. Não, só pra chegada. Não, você vai saber se pra sair a gente pode sair por meio próprio. Afirmo, o palominho é só pra quem chega. É, só pra quem chega. Boa noite, 65, pronto? Pronto, ponto espera no zero. Ali mantenho no zero. E mantenho no zero, 865. É 211, decolado aos 40, controle 120, decima 8, bom voo. Gente, obrigado, bom dia. Isso, Salvador, bom dia, Oxenê 6219, decolou na próxima. Oxenê 6211, contato radar, só para 360 na cidade da Euleda. 360 da Euleda. Porto 201, chama Recife no 3325. Recife 1-3-3-2-5-4-2-0-1, obrigado, bom dia. Simples, decolada 1-0, vento 1-8-0 graus com 4 nós. Simples, decolagem 1-0, boa noite, 65 iniciar. Controle Salvador é o azul 4201, voltando? Siga. Confirmando a frequência do centro? Negativo. 3-3-2. 1-3-3, decimal 2-5 e alterna 1-3-3, decimal 9-5. 3395 alternado, obrigado. Gol 1963, chama Recife, frequência 1-3-3-2-5 e alterna 1-3-3-9-5. 3-3-2-5-3-3-9-5-9-3. Ao 9898, voa na proa de Duna, descendo para 2000 pés, ajuste no 015. Duna 2000 pés, 1500 total, 9898. ...65, decolado aos 42, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 1865, bom dia, senhor. Controle Xané 6211, na vira para a cidade de coordenação pro Edmótiva. Guarde. Feito aqui no Delta. Bom dia, confirme parte, pista que decola. Salvador, muito bom dia, boa noite, 65, boa Elefa. Gol 1865, contato radar, só para 360, radar, boa Elefa. 360, lá, boa Elefa, 1865. Como após direto destino, 5434 é o transponder, controle 1-20-8. Também efetuou no mesmo perfil. Tem problema, manter a saída do Xenia 62 no ano. Papá, quilo, quilo alfa, chama Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260-288, obrigado, bom dia. 93, decolagem 1-0, vento 1-9-0 graus com 4 nós. Decolagem 1-0, 1-0, 9-6. 2 está operando em 1-1-8, decimal 9-5. Vou verificar aqui no sistema. O 9898 está livre da restrição de altitude em TAP e TAP, prossiga para 2 mil pés. Livre da restrição em TAP, prossegue para 2 mil pés, total, 9898. O número 49 desce para 3 mil pés, ajuste no 015. 3 mil pés, 016, aumenta. 1-0-1-5. 1-0-1-5. Decolado aos 4-5, controle 1-2-0, decimal 8, bom gol. 2-0-8, obrigado, bom dia, 1-0-9-3. Este para 4000, 1-0-1-5, é 2 para 2-0-0. Bom dia, gol 1093, na Dael, passando 1400. Gol 1093, contato radar, sou para o 360, saída Dael, Leda. Dael, Leda, 5093. Oxanã 6211, chama Recife no 33, decimal 25. 3325, Oxanã 6211, boa. Direita, saída arbótica, transição elevo. Eu fiz 197. 5170, eu transpondo, controle 120, decimal 8. Presente pro limitado pelo localizador. Até presente pro limitado. Localizador do que é 17. 5170 é o transponder 208 controle, então 3517. A 3517, cotejamento correto, está no pronto 105. Formarei, 3517. Autorizado, vai direto, telefone, gol 1865. Direto, telefone, 1865. No 649 para o localizador, esquerda por 150. Esquerda 150, no 649. Desce para 2 mil pés e reporte estabilizado, gol no 649. 2 mil vai reportar estabilizado, 649. Passaria do 2229, desça para 3 mil pés. Desce para 3 mil pés, passaria 2229. Total 9898, torre 1895. 2895, total 9898. Yeah, 9898, livre pouso 90, vento 190 graus com 4 nós, altímetro 10 no 5. Livre pouso 90, total 9898. O 1865, chama o Centro Recife na frequência 1260. 260, 1865, bom dia, senhorita. Interceptou, tem um campo aqui, tem um momento nacional. Com o 1649, chama a torre 1895. 1895. 2229, disse para 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2000, reportamento estabilizado 2229. Bom dia, gol no 649, reporte externo. 98, solo 51, livre direita, solo 121, decimal 9. Sente com no 649, vento no 70 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5, livre pouso não no 0. Pouso 0 no 5, livre pouso no 0 com 649. Decolada 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Deu peso 1 no 9. 5-4-5-3, autotransponder, controle 1-2-0, décima 8. 3-3-2-5, bom dia. Pisador, passaria 2-2-2-9. Passaria 2-2-2-9, chame a torre 1-1-8-9-5. 2-8-9-5, bom dia. Então. Pador, passaria 2-2-2-9, bom dia. Bom dia, 2-2-2-9, reparte externo. Cortaremos, senhor, passaria 2-2-2-9. Sente, a sua guarda a confirmação da gestão do Adolfo na Alfa e já entre no, já chamo novamente. Total 9898, bom dia, Alfa, Kilo, 43, quando lá tem o sinalizador. Remoto 06. 981, meu salve. Adolfo na Alfa, autorizado. Do Stern, embaixacado, passaria do 2229, embaixacado. Gente, aguarde, pista livre. Gente. Solo 649, solo 54, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Bom dia, Alfa Juliette 08, portão. Alfa Juliette 08. Repouso 990, 0095, passaria 2229. Não é o solo voltando? Então ele solicitou que o senhor faça a saída a Borba, o novo. Alô, Salvador, está 3153. Está ciente da informação. Vender, autorização da Leão. 3153, novembro confere, autorizado Salvador, Galeão, nível 360, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via UPESO 1-0, SMAP, direto Lúvido, direto Barbacena, conforme a rota, 5447, é o transponder, controle, opera 1-2-0, decimal 8. Livra direita, solo 12, um decimal 9. 219, livrando 2229. Márcio, Lúcio, vai bater. 4473.220, controle, tá 3153. Então, 3153, cotejamento correto, chame pronto. Maravilha. Tomadora, abre sua carga 6570. Abre sua carga 6570. Prossiga para a cópia. Autorizado Salvador, Recife, nível 350. Decolada 110, curva esquerda, saída Fuca, Jama, Aracaju. 5456, transponder, controle 120.8. Carga 6570, Pucajá, Maracaju. Estamos pronto. Olha a equipe Salve Chapar Taxi. 229, livrou na 6 pontos. Passa aérea 2229, atentando com o Boeing da Abissa, vai iniciar o pushback. Alfa Kilo, Pat 3 com nota e sinalizador. Pat 3, 2. Pushback acionamento está 3597. Está 3597, conecte só o Xantar Táxi. Toma aí. Rio 981, informo a aeronave da Abissa que vai iniciar o pushback agora. Está autorizado em coordenação da equipe com a equipe de solo, vamos fazer um push simultâneo. Siga para 7229. É o 05. É 2229, só fique atento ao Boeing da Rita iniciando o pushback. Gente, estamos observando o ar. Tendo 973, muito bom dia. Informação em curso novembro, copia 310 para Recife. Autorizado Salvador Recife, nível 310, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jama, Maracaju. Pelo Whisky 5854, no transfondo e controle 1208. Rio 5473, protejamento correto, sim, estamos prontos. Para lembrar, eu compro meu BT. Confirme? Sente agora as mais instantes, o plano ainda não possui. A 6570 é o sal? Se eu tinha solicitado nível 370, confirma? Vou entrar em contato com o centro até o táxi já confirmo, se autorizado. É 570, é o solo voltando? Pedido 370 autorizado. Só 3153 confirma o gate? Aguarde, por gentileza. Para o táxi, o TAN 3517, 142 a bordo, 3 horas e 30, alterna Ribeirão Preto. Ele táxi até o ponto de espera, via Pátio Índia, no ponto de espera Torre, 118 decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Gente, ponto de espera, 118.95, precisa 3517, obrigado. A relação veio muito baixa, rápido também 570, confirma os dados do TAC, por gentileza. São dois a bordo, 2 horas e 47 de autonomia, apenas Salvador, 570. Gente, livre táxi até o ponto de espera, via parte principal, indo no ponto de espera, torre em 118, decimal 95, ajuste no 095. Gente, até o ponto de espera, torre 095, 0105. 295, frequência da torre, reato também 57. 295, lá pra casa. Chegou 973, aguarde o destaque zero da nave da companhia, após a mesma tem autorizado o centro da base. Rio 98, mano 1, tá com o táxi, tem 3 a bordo, 350 Teresina. Teve táxi até o ponto de espera, via pátio principal Índia, no ponto de espera Torre, 118 decimal 95, ajuste no 095, bom voo. A 3597, ponto de espera da 10, tá pronto. 3597, linha decola da 10, vento 180 graus com 5 nós. A linha decola, cabeceira 10, tá 3517. Após a passagem do Boeing da Rio, né? Só o centro para o táxi. Mas a passagem para o táxi autorizada para a 3193. Bom dia, 6570, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 10. Vebral, seu solo voltando. Autorizado, Salvador, Salvador, corredor, axé, caixa prego, decola da 17, curva direita. 0171 no transponder no meu pés, controle no 208. Protegimento correto com 02 a bordo, fracionamento táxi é com a torre, no pátio 4 em 118 decimal 95, ajuste no 05, bom voo, Índia 9 graus. O Índia 9 graus está sempre no corredor acima 1000 pés. O TAN 3153 é o Saulo. O senhor aguarda agora para o feedback, por gentileza. 3153 vai aguardar a passagem do bonde da Ria Sua Cauda. Após a passagem do mesmo, o senhor está autorizado a chamar para o táxi. TAN 3153. Então, vai aguardar aqui. Quem deve ser liberado agora, o mecânico começou a puxar o avião, então vai aguardar. Gente, obrigada. Sou para 360 Arbolelé. 360 na Arbolelé, para TAN 3157. Zero, livre decolado 1-0, vento 200 graus com 5 nós. V8 1-1, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1-0. Faz a corrida, ali mantém 1-0, 1-8 1-1. 0-5, ótimo voo. Autorizado diretamente. Graças. Absa 6570, decolada ao 09, controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 208, Absa Cargo 6570, muito obrigado, bom dia, senhor. Controle, Salvador, muito bom dia, Absa Cargo 6570, 1500. Absa 3. Alvo instruído, assim, está autorizado. Sou para o 370, saia da PUCA. Saia da PUCA, 370, mais 370. Tio Tio, entrou no 0 no 5, livre táxi, chama para ingresso, Índia 9 Emerald. Vento no 1, livre decolado, 1 no 0, vento no 70 graus, com 5 nós. Livre decolado, mais 8 no 1. A gente mantém o ponto de espera. 8-1, decolado 1-1, controle 120, decimal 8, bom voo. Gente, controle 1208. Bom dia, Rio 989. 973, pronto. Mantenha no zero. Controle Salvador, bom dia, Rio 989, decolado na sua escuta. Rio 989, contato radar, suba para 310, sai da borda 1 alfa. Na Bobo Alfa, seguindo sem restrições, 3507, chama Recife no 260. 260, chama 3507. 34 ao solo, voltando, seu plano para Recife? Não fazemos a cópia ainda, mas a saída para Recife via Upwhisky 58 é Bucaracaju, Bucajamaracaju. Quando conseguimos o plano, chama para cópia. Tá, 3153, acionado, pronto pelo fax 140 a bordo, 4 horas, Campinas. 140, 4 horas, Campinas. David Taxi até o ponto de espera, Índia, no ponto de espera, Torre. 118, decimal 95, acionando 05, bom voo. E a Índia, no ponto de espera da Torre, 3153. Passera 2223, bom dia. Informação em curso, novembro, para a vitória da conquista, 1180, copia? Autorizado, Salvador, vitória da conquista, nível 1180, decolada 1-0, curva direita, saída arbor, transição elefa, 5464 é o transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Salvador, muito bom dia, Rio 5973. Rio 5973, contato radar, suba para o 310, perfil Puca. 234, é o solo voltando. Possuímos seu plano, autorizado Salvador Recife, nível 370, decolada 1-0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju, via Pelicinho. 5-4-7-0 é o transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Aviameral, feliz decolado, 1-7, vento 1-9-0 graus, com 5 nós. 01. São 3153, livre decolada 1-0, vento 9-0 graus com 5 nós. Tio November Alfa, decolado 16, controle 120.8, bom voo. 208, Tio November Alfa. Lona 759, novembro confere, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, decolado 10, curva direita da EOL da Mostra, via Peso 16, Belo Horizonte, direto trilho conforme rota. 5465, transponda, controle 1208. Controle Salvador, Papa Romeo Índia November Alfa, acordou a chefe, meu pés. Papa Romeo Índia November Alfa, mantém-se em condições visuais no meu pés, via corredora chefe, reporta na farol da barra. Acordou a chefe, chamada farol da barra, Índia November Alfa. Alta no 09. Controle Salvador, bom dia, tá 3153. TAM 3153, contato radar, voa para o 360, saída da Euleda. 360 da Euleda. Vamos voar a Leda direto, TAM 3153. Autorizado, direto Leda. Como 092, autorizado a chegada a Mari, desça para o nível 050. E o 092. Rio 98 no Uno, chama Recife, frequência 12545. E o 5973 chama Recife, frequência 12085. No 5, Rio, 5973, bom dia. 12685. 2085, obrigado. Salvador. Bom dia. Sideral 9970. Sideral 9970, bom dia. Formação em curso November. Pronto, cópia 360 Teresina. Manda. Autorizado Salvador Teresina. Nível 360, decolador 90, esquerda. Saída Momo, transição, bloque. Piloto Zulu 20. 5466 é o transponder, controle opere 120.8. 5466-1208. Sim. Vamos lá. 360, para Teresina, Momo, bloque, decola da 10 com curva esquerda, é, depois intercepta a Amper Zulu 20. Cotejamento correto, Federal. Chame pronto no remoto 07 do passo 3. Obrigado. Então, 3153 chama Recife, frequência 133, sinal 25. 3325, 3153. Chama para o táxi, Vitor Pila Delta, direcionamento. Gol 1755, desça para 2.000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2.000, autorizado, é mal, reporte estabilizado, não sei. Eco Delta, bom dia para Manati. Informação em curso November, copia. Autorizado Salvador Manati, no mil pés. Foi do Axé, decolado na 7, direita. 0125, transponder, controle 1208. Mega Delta, confirme o POB e confirme o transponder copiado. Obrigado pela informação, transponder padrão, Mike Eco Delta. Estacionamento táxi conforme, torre agora em 11895, Mongol. 1895. Alta, Dente de Solo, chama para táxi. Salvador, é o Mike Eco Juliet? Confirme. É o Mike Eco Juliet, aqui no pátio 3, posição 7, senhora. Solicito autorização de reboque para o pátio principal na posição 2. Campo ingresso no grande pátio, o Mike Eco Juliet. Perdão, não entendi. É informar ao ingressar o pátio principal? Não, não está autorizado a ingressar. O senhor vai me chamar para ingresso. Ok, então estamos autorizados o reboque e chamar para ingressar no pátio principal. Afirma, vai ter que aguardar o link do táxi do Boeing que está através do aeronave. Ok, aguardando a aeronave que está no traseiro. Como 092, reduza 2209, desça para 3 mil pés, que negar no 0 no 5. Solo 1649, muito bom dia. Tem que dar mais enquanto possível autorização, Porto Seguro, meia patronal. O gol 1649 para Porto Seguro, formação 90, copia? Gol 1649. Para o Bruno 759, 162 a bordo, alternando o Galeão com 3 horas e 40 minutos. Teve táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera chame a torre, e 1 no 8 decimal 95, ajuste no 095, por favor. Táxi, Índia, ponto de espera 2 1895, voo no 759, obrigado, bom trabalho. Equipe Salo, chame para o táxi, passaria 2223. Bono 649, copia? Autorizado, Salvador Porto, seguro, nível 360. Decola 90, curva à direita, saída da El, Leda e Deve. Via UP, Whisky 50. 5474 é o transponder, controle 120, decimal 8. Porto, seguro, 960, via Peru 50, decola 90, curva à direita, da El, Leda e Deve. 5474, controle 90, 4449. Polo 6449, fechamento correto, chame pronto no 08. Demoral, obrigado. Beleza, vou 75. 75 completa a aproximação, 3895. Ok, calibre ingresso para a parte principal e tentamos agilizar aqui o máximo. Mais sectores do LED. Diego no 755, é parte externa. Cinco nove, a linha decola sem parada. Linha decola da 1-0, vento 1-8-0 graus com 5 nós, o 1-7-5-9. Agora 180 com 5. A gente mantém a ponte de espera, vamos coordenar. Bom, no 092, de separador de mil pés, utilizado LS, aqui tem reporte final estabilizado. Confirme o parte pista que decola, novembro confere. Utilizado Salvador Ilhéus, nível 1160. Decola da Manchete, curva direita, saída da El, Leda, Coral. 5461 é o transponder, controle, opera 120.8. Livre pouso na 1-0, vento 1-8-0 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5. Obrigado, pouso 1-0, baixada na vara, bom, 7-5. Bom, 7-5-9, decolado aos 3-1, no controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1-7-5-9 na saída da El. Bono 759, contato radar na decolagem, saída da Elson para o nível 360. Para o 360, tá? Visual poderia contar direto com Fátima? Autorizado direita, direto Leda. Direto Leda, obrigado. 2223, tem nível táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera torre, em 1118 decimal 95. É, só observando... O tráfego da TAM está sendo tratorado até o 02. Passaria 2223. Salvador, Golf 1092, vento 180 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Solo 3-2, livre direita, só 1-2, um decimal 9. 3-2-9-1-7-5-5. 0-9-2, livre pouso na 1-0, vento 1-9-0 graus com 3-9, altímetro no 0 no 5. Bom dia, Alfa, Juliette, no através do 08, segue o veículo do Follow-me até o 11. Alfa Juliette, 308, Paulo, até Monte, 7-5. Paulo 649, está pronto, Pushback, estacionamento no 8649. Paulo 649, vai aguardar a nave da companhia, que acabou de pousar, vai ingressar a Juliette em alguns instantes, após a passagem do, da mesma, tem livre Pushback, estacionamento e coordenação com a sua equipe de solo. Após a passagem da companhia, autorizado o Pushback, para a dia 2223, após o banho da Gol na curta final ali, mantenho no zero. Vitor Kilo Delta, livre decolar da 35, atento a estrela de turbulência, vento 200 graus com 4 nós. Uma 12 a bordo, altímetro no 0 no 5, livre taxi, para ingresso. Identificação, desça para o nível, correção, desça para 4 mil pés, que é legal no 0 no 5. 9. Direita 209, obrigado, 309, 10. Para o táxi. Salve Salvador, mais que 3 do leste, já concluiu o reboque de construção 2.